Bastava eu com o coração partido. Ele me deixou, mas não estou perdida. Agora estou aqui em Las Vegas brilhando. Sigo firme, me levanto dançando. A vida muda e a noite desperta. Sinto o calor dessa cidade aberta. Luzes e neon em todo lugar. Solteira em Vegas, pronta pra brilhar. A noite é minha, eu vou brilhar até o sol se pôr. Na pista vou me libertar. Solteira em Vegas, vou arrasar. Joguei as mágoas e comecei de novo. No cassino da vida apostei tudo. Rodei a roleta, apostei na sorte. Senti o poder em cada corte. Amigas ao lado sempre a me guiar. Juntas na festa até o dia clarear. Nosso riso ecoa no céu estelar. Vou me libertar. Solteira em Vegas, vou arrasar.